sei que em breve ouvirei a trombeta de Deus, convidando milhões e milhões. Lá do norte, do sul, do ocidente virão, do oriente milhões e milhões. Neste dia, meu Deus, há de chamar por mim. Eu então lhe direi: eis-me aqui. Como é lindo este céu que o meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo este céu, como é belo o esplendor de Deus, onde a paz, o amor, a bondade, preparada por ti, meu Senhor, há como sou grato por poder estar aqui, Senhor, desfrutando de toda esta beleza. Como é lindo este céu. Neste dia, o meu Deus há de chamar por mim. Eu entendo.